Ô, oh, Dante, esses bagulho de namorar não vira. Tem que desapegar dessas pegadas, tá ligado? O bagulho é OLX, desapega enquanto é tempo. Chama que chama, vai. Dá de pancada, só tô mais uma. Bota o capacete que é pedrada. Amor, pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada na noite que eu vou ficar, tá? Namora pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada, é na noite que eu vou ficar, tá? Ô, Vitor! Os erros que eu tô gravando aí, tu bota tudo na produção, viu? E de quebrada arrumei uma novinha. Eu fumava e bebia, ela queria brecar. Passou no tempo, ela veio de papo estranho. Falou, tamo namorando, já queria me mudar. Não dá, não dá. Namorar pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada, é na noite que eu vou ficar, tá? Namorar pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada, na noite que eu vou ficar, tá? Namorar pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada, é na noite que eu vou ficar, tá? Namorar pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada, na noite que eu vou ficar, tá? Ô, Audio Clap produziu! Que beat é esse? Vai de tudo, hospital, mercado, padaria, hortifruti, lascou-se. E de quebrada eu peguei essa novinha. Eu fumava, eu bebi, ela queria me brecar. Passou-lhe um tempo, ela veio de papo estranho. Falou, tamo namorando, a sua vida eu vou mudar. Ó! Namora pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada na noite que eu vou ficar, tá? Namora pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada, é na noite que eu vou ficar, tá? Namora pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada na noite que eu vou ficar, tá? Namora pra quê? Quer me controlar? Quer? Mas não arruma nada, é na